Vamos ver o que ele deu, eu vou comprar uma vida. Você quer que eu compre ou quer que eu compre? Diga, filho. Aqui é outra, tá dura. Tá até dura aqui, ó. Falar demais, arromba a calça. Entendi. Mas já era. Olha, cadê? Eu vou dominar lá todo dia. Para, tá? Se você for fazer, você faz aí. Vai, você aqui,